você, coração. Vem. O que você não sofreu, eu sofri. O que você não bebeu, eu bebi. Você terminou, não caiu uma lágrima. E o que eu chorei de uma caixa d'água. Agora que eu não sinto, mas na hora você vai, tô falando o que sente. Pra mim você virou nunca, na hora que eu pra você virei sempre. Você demorou, eu já troquei de amor. I love you, baby. I love you, baby. Era o que você queria ouvir, mas tem alguém falando isso agora em cima de mim. I love you, baby. I love you, baby. Era o que você queria ouvir, mas tem alguém falando isso agora em cima de mim. Sofreu, eu sofri. O que você não bebeu, eu bebi. Você terminou, não caiu uma lágrima. E o que eu chorei de uma caixa d'água. Agora que eu não sinto, mas na hora você vai, tô falando o que sente. Pra mim você virou nunca, na hora que é pra você virei sempre. Você demorou, eu já troquei de amor. I love you, baby. Isso agora em cima de mim. I love you, baby. I love you, baby. Era o que você queria ouvir, mas tem alguém falando isso agora. Quero ouvir vocês comigo assim, vem, canta. I love you, baby. Era o que você queria ouvir, mas tem alguém falando isso agora. Escuta aí.